pode, deve, foi e não pagou. Que passou dessa pro além, seu fim, enfim, chegou. Partiu em dívida com a vila num paletó de madeira. Vai ser cobrado até no inferno onde sua alma lá queima. Pelo que fez ainda em vida no lado de cá. Eu sou a lápide que seu nome escrito a sangue está. Pelo que fez quem humilhou, problemas que causou. Vida promíscua mais que fute um filme de terror. Uma criação berço de ouro, culpa de seus pais. Como a noite toma luz, cheguei pra te cobrar. Toda arrogância, luxúria, ostentação. Pisando em cima dos humildes, sistema de opressão. Usado por ti, enquanto a favela, arma do sistema. Sou peça a chave, mas não me enquadro nesse quebra-cabeça. Vou ser a sombra que te assombra na escuridão. Atravessando o vale da morte, levando o seu caixão. Fazendo justiça, representando só o povo sofrido. Reveja sua vida fudida, perdida, seu último suspiro. E uma cama de hospital não conseguiu comprar. A saúde, a vida eterna e veio pra cá. Morreu sem ar, vendendo a ponte, sem padre, sem pastor. Nicotina causa câncer, salve-lhe, doutor. E tava sua vagabunda na beira da cama. De que adiantou seu iate, suas joias e grana? Morreram por ti na cruz, você não aceitou. O mendigo no relento nunca ajudou. O moleque no farol, no engarrafamento. Não baixou o vidro do carro, por ti agora eu lamento. Vai pagar, vai sentir a forma eterna da dor. Quantos perderam quem ama, o sistema veio e tornou. Deixando o rastro de tristeza e aperto no coração. Seja bem-vindo ao inferno, cuzão. O fogo é teu perdão. Treme caixão, treme caixão, treme caixão. O som aqui é de favela e faz tremer caixão. Treme caixão, treme caixão, treme caixão. RBD chega pesado e treme até caixão. Treme caixão, treme caixão, treme caixão. O som aqui é de favela e faz tremer caixão. Treme caixão, treme caixão, treme caixão. RBD chega pesado e treme até caixão. Ninguém deve, pois sabe, vai ser ruim de escapar. Segunda chance, poucos tem quando a trombeta suar. Vai ser a hora de mostrar que não foi em vão. O mar de sangue do calvário correndo pelo chão. Coração fraco junto às mãos, quer aprender a rezar. Mas o aleijado da frente da igreja nunca foi ajudar. O tempo passou, a vida passou, o jogo se inverteu. O aleijado tá livre da dor, aqui você perdeu. Tomei um tapa seu, agora vou virar o rosto. Pra você ver o demônio levando sua alma num sofro. Em meio a grito, correntes, fogo, dor, desespero. Cheiro de enxofre no ar, queimando o tempo inteiro. Lembrar de seus velhos pais, jogou os velhos no asilo. Morreram de braços dados, perguntando dos filhos. Que preferiram as férias à Disney, o carnaval. Que não gostavam dos pre, mas achava a festa legal. Camarote lotado, promiscuidade, prazer. Apaga o fogo com a champanhe, madame, que eu quero ver. Preferiu sempre a ganância, diversos maridos. Pelo colar de ouro, abortou vários filhos. Fez sua própria escolha, pelo fogo eterno. As aparências engano, o diabo aqui veste terno. Caiu na própria armadilha que queime na escuridão. O RP3 é a favela e faz tremer caixão. Treme caixão, treme caixão, treme caixão. O som aqui é de favela e faz tremer caixão. Treme caixão, treme caixão, treme caixão. RP3 chega pesado e treme até caixão. Treme caixão, treme caixão, treme caixão. O som aqui é de favela e faz tremer caixão. Treme caixão, treme caixão, treme caixão. RBD chega pesado e treme até caixão. Treme boy, treme playboy. Treme boy, treme playboy. Treme boy, treme playboy. Treme boy, treme playboy.